Agora, Frigideira Acústica com Patrícia Schack. Trazendo as melhores frituras musicais da cena independente de todo o Brasil e do exterior. Com muito sabor e sonoridade que só nessa panela do rock você tem. Olá, povo lindo! E começa agora o Frigideira Acústica com Patrícia Schack. O programa que vai fritar a sua mente e te fazer delirar de prazer com artistas e bandas da cena independente de todo o Brasil e do exterior. E para aquecer o óleo, vamos começar os trabalhos homenageando o coletivo mais charmoso de todo o Brasil, o coletivo Rock Nativa. Vamos iniciar com o som de Bellini Rock, Brasileiros, ele que é de São José dos Campos, São Paulo. Na sequência, tem Capitão Albatroz com a música Bora Pro Rolê, eles que são de Guarulhos, também São Paulo. E para fechar o bloco, vamos com a banda X-Tones, Paredes Tortas, eles que são de Araçatuba, São Paulo. Let's rock! Neste país do carnaval, nada igual ao Brasil. Tudo é festa, ninguém tem pressa, todo mundo é feliz. De balandragem, praia e sol, é bem assim como se diz. Esta é a visão que o mundo inteiro tem daqui. Mas por trás da festa, a ideia é outra, muita miséria por aqui. Gente passando fome, políticos que a gente engole. Não é tão feliz assim. Isso não devia fazer parte da nossa pátria amada, Brasil. De bola, raça e fuzil. Este é o nosso Brasil. Respeito.

emoção. Curtindo a noite na contramão. Rock rolando na madrugada. Belas garotas sem regra pra nada. E não adianta vir reclamar, é um preço alto a se pagar. A vida segue os seus caminhos, ela vem te cobrar. E não adianta vir reclamar, é um preço alto a se pagar. Segue os seus caminhos e ela vem te cobrar. Espirrando gordura pelo fogão inteiro e usando luvas de proteção para não queimar todos os pelinhos do braço, vamos começar este segundo bloco com a banda Serpente Carpete, Meu Goró, eles que são de Santo André, São Paulo. Na sequência tem Luigi Ojuca, A Minha Vida Não É Filme, ele que é do Rio de Janeiro, capital. Depois tem Faroeste Solidão, Quem É Ele? Ele que é de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E para fechar o bloco, vamos com Guico, Melhor Eu Só Pensar. Ele que é de São José, Santa Catarina. Vamos lá? Let's rock! Alguém, alguém batizou o meu goró. Alguém. Passei pelo Dreams, também no PH, Debeste e Ibiza, não sei pra onde ir. A placa que dizia o Toninho voltou, 10 latinhas, 15 contos, então me animei. Que erro eu cometi, que erro eu cometi. Porque agora eu sei que batizaram. Cavagas, The Unforgiven, do Metallica. E eu no balcão do bar, a grampola me encantou. Peguei meia hora, creme, rins e camisinha. Vivo espelhado, não lembro mais de nada. Não lembro mais de nada. Porque agora eu sei que batizaram meu coro. Agora eu sei. Batizaram meu coro. Agora rapaz falou que vai trazer o café aqui pra mim. Todo mundo no set. Pronto, vamos lá. Silêncio, hein? Silêncio. Luz. Luz foi. Câmera. Câmera foi. Um, dois, três, ação. Cheguei na sua casa e mais um fim de semana doido pra contar as novidades. De repente achei melhor a gente nem deitar na cama e eu mostrar na televisão. Nos nossos reencontros, seja aqui ou acolá, nós matamos tanta saudade. Eu pergunto se você lembra daquilo que eu vivi e você me diz que não. A minha vida não é filme, é uma série de televisão. E você assiste quando sente saudades do seu irmão. A minha vida na série é um filme que ninguém nunca viu. Pra você assistir quando sente saudades daquele sentido. A minha vida na filme é uma série que ninguém nunca viu inteira. Que você deixa rolar enquanto chama o seu par pra transar na banheira. A minha vida na série é um filme sem graça e sem brilho. Pra você assistir e lembrar do tempo que passou com seu filho. É uma série que mal te distrai. E você põe um episódio para esquecer do ódio que tinha do seu pai. A minha vida não é série, é um filme de louco mal. Que te deixa confusa e que te faz pensar que ele era um cara legal. A minha vida não é filme, é uma série que nós todos já vimos. Você saía de casa e ia pro outro bairro pra brincar com seus primos. A minha vida não é série, é um filme sobre contos de fadas. De quem deixava os amigos de lado pra ficar com suas namoradas. Bye. Fumaça nos dedos, passos curtos, mente sã. Escorrendo o óleo, lhe sirvo então essa deliciosa fritura regada à base de Márcio Aranha e a Teia, à procura da verdade. Eles que são de Belo Horizonte, Minas Gerais. Na sequência tem Marquinhos Jesus Rockman, Paranoias Noturnas, ele que é de Limeira, São Paulo. Depois, Nilson Kruszewski, Estamos, ele que é de Campinas, São Paulo. E para fechar o bloco com chave de ouro, a banda Corre, O Homem e o Mar, eles que são de Rio Grande, Rio Grande do Sul. Vamos lá? Let's rock! Sobe o morro com a sua vaidade e vive à procura da sua felicidade, mas nem olha pra si mesmo à procura da verdade. Eu, à procura da verdade. Eu, à procura da vaidade. Suba o morro, mas suba com humildade, lá do alto verá toda a cidade, e sinta o vento bater no peito e trazer uma tempestade que vai varrendo a minha cidade. Eu, vai lavando a minha cidade. Eu, a sujeira da cidade. Eu, a tristeza da sociedade. Da sociedade. Ei, negou. Grampo no chinelo e nos pares, pra ser sincero. Vergonha por não ter na escola um caderno. Primeira série, eu ali, 7-9, marco zero. Preservo batimentos, guardo objetos. Faber, Castell, Tenaz, apontador. Privilégio de alguns, mas aí sem rancor. Eu, caçador de mim, eu tô que tô. Suave como vinho, simples sonhador. Você que anda por aí pela cidade, não sobe o morro com a sua vaidade. Vive à procura da sua felicidade, mas nem olha pra si mesmo à procura da verdade. Eu, à procura da verdade. Eu, à procura da vaidade. Suba com humildade, lá do alto verás toda a cidade, e sinta o vento bater no peito e trazer uma tempestade que vai varrendo a minha cidade. Eu, vai lavando essa cidade. Eu, a sujeira da cidade. Eu, a tristeza da sociedade. Saber chegar, chegar como cheguei. No sapatinho eu sei, assim eu me criei. O morro não tem vez pra quem te ver. Já foi demais, ensinamento rei. Batuque dos ancestrais. Deixo mais amor pros meus, dou mais valor. Linda rosa, flor, censura, o tambor. Minha joia rara, seja como for. Muito mais sabor, não guardar rancor. À procura da verdade. Eu, à procura da verdade. Da verdade, eu, à procura da vaidade. Sentindo um bebê e ao mesmo tempo um velho. Você cala ou berra? Você quer paz ou guerra? Você para ou corre? Você mata ou morre? Paranoias noturnas. Por favor, me ajude. Paranoias noturnas. Estou viciado, viciado em você. Cansado de me estragar, e dessa vida fútil. Cansado de tentar chegar e me sentir um inútil. Porque as interrogações sobre nossas inquietações? Porque tanta loucura nessas nossas desventuras? Pra que tantas verdades sobre o que já é visível? Porque todos os erros que são sempre os mesmos previsível? O certo é que estamos por aqui, firmes por enquanto, por você, por nós, por mim. E o que resta é o pranto pra nós dois ficarmos assim. Cada isso não é tão ruim. Descobrindo a verdade mais que absoluta, o máximo que aguentamos, colhendo aquilo que plantamos e rindo enquanto estamos vivos. É pura ironia, já não respiramos, vivemos em agonia. Porque tantas verdades sobre o que já é visível? Porque todos os erros que são sempre os mesmos previsível? O certo é que estamos por aqui, firmes por enquanto, por você, por assim. Cada um é o universo,